na cruz, quando expirou em meu lugar, quem me salvou? Oh meu Jesus, ao meu Jesus darei louvor, pois hoje compreendo que o amor do grande Redentor vai tudo me provendo. Já antes desta criação, Jesus me preparava a mais perfeita salvação. Oh, quanto a mim amava, o meu amor, o Criador se revelou ali na cruz, quando expirou em meu lugar. Quem me salvou? Oh meu Jesus, o dom precioso de Jesus. Oh Deus, me revelaste que teu amor celeste em mim tu derramaste. Quem me dirá o amor de Deus tão santo, insondável, o qual enche os mais altos céus, amor inesgotável, meu amor, o Criador se revelou ali na cruz, quando expirou em meu lugar. Quem me salvou? Oh,